1986, a Copa do Mundo volta a ser disputada no México. A Argentina de Maradona se sagra bicampeã. O Brasil é eliminado nos pênaltis pela França de Michel Platini. O México ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo pela segunda vez, depois que o governo da Colômbia disse à FIFA que não tinha dinheiro para financiar as obras necessárias. O Brasil, cabeça de chave do Grupo D, jogou todas as partidas no estádio Jalisco, da simpática cidade de Guadalajara, o mesmo estádio da vitoriosa campanha da seleção em 1970. O comando da seleção era novamente do treinador Tele Santana. No Scratch Canarinho, ainda brilhava o talento de Sócrates, Júnior, Zico e Falcão. Mas vários problemas de contusão impediam a escalação do time ideal. O problema mais sério era Zico. Com uma séria contusão no joelho, Zico foi ao México fora da sua melhor forma física. Eu sabia que tinha que fazer a cirurgia e, ao mesmo tempo, estava diante de uma Copa do Mundo. Tanto é que eu implorei, pedi várias vezes para não ser convocado, porque poderia ter problemas, como eu realmente tive, né? No jogo de estreia, a seleção suou para vencer a Espanha por 1-0, gol de Sócrates no segundo tempo. No segundo jogo, o Brasil, ainda sem Zico, continuou jogando mal e ganhou da Argélia também por 1-0, com gol do centroavante Careca. A seleção conseguiu a classificação vencendo a Irlanda do Norte por 3-0, dois gols de Careca e um golaço do lateral Josimar, uma bomba de fora da área no ângulo. Zico entrou no segundo tempo no lugar de Sócrates para pegar ritmo de jogo. Na fase seguinte, o Brasil voltou a apresentar um bom futebol. Uma vitória de 4-0 sobre a Polônia mostrava que o time crescia na competição e aos poucos melhorava o toque de bola. Mas a seleção não tinha mais o poder de ataque do time de 82 e agora mostrava preocupações defensivas, como explica o técnico Tele Santana. Procuramos reforçar com o Elzo ali atrás a nossa parte defensiva e forçamos então o nosso ataque, que realmente era um ataque muito bom e ainda recebia o apoio dos dois laterais, sempre atacando pelas laterais, todos dois muito bons jogadores, e nós aproveitávamos os dois também. Na parte defensiva, tiramos um jogador que era muito bom tecnicamente e aproveitamos o Elzo. Tiramos nessa altura o Falcão e colocamos o Elzo. E procuramos então ajeitar a parte defensiva para que nós pudéssemos atacar com mais liberdade e tendo atrás sempre uma retaguarda muito boa. Nas quartas de final, nosso adversário seria a França de Platini, Tigana e Giresse, um time com estilo de jogo semelhante ao nosso. No começo da Copa, a Dinamarca era tida como uma das favoritas ao título de campeã. Na primeira fase, uma goleada de 6-1 sobre o Uruguai e uma vitória de 2-0 sobre a poderosa Alemanha confirmavam os prognósticos. Mas na segunda fase, a Dinamáquina, como era chamado o time dinamarquês, emperrou e foi eliminada com uma sonora goleada de 5-1 aplicada pela Espanha. Nesse jogo, o artilheiro Emílio Butragueño, o El Bugre, marcou 4 gols. Espanha, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Alemanha e os donos da casa, o México, fariam as quartas de final. No dia 21 de junho, Brasil e França entravam no estádio Jalisco para o Tudo ou Nada. Com um estilo de jogo muito parecido, solto e ofensivo, Brasil e França fizeram um grande espetáculo de futebol. O jornalista Gerson Sabino relembra o jogo. A FIFA considerou a partida Brasil e França mais técnica de toda a Copa, mandou 130 compacto para saber que era uma partida técnica Brasil e França. Um belo jogo de futebol. O Brasil começou dominando o meio-campo e logo aos 17 minutos de jogo, Careca completou uma linda troca de passes de primeira e estufou a rede francesa. Brasil 1-0. Mas antes do final do primeiro tempo, um descuido da zaga brasileira permitiu que Platini fizesse 1-1. No segundo tempo, Tele colocou Zico no lugar de Miller e logo na primeira jogada, o atacante do Flamengo deu um passe perfeito para o lateral branco, que foi derrubado na entrada da área. Pênalti! Zico foi encarregado da cobrança e o Brasil todo sentiu o cheiro do gol de desempate. Afinal, Zico era um especialista em cobranças de pênalti. Mas dessa vez não era dia de Zico. Ele cobrou fraco e o goleiro da França defendeu sem dificuldade. A torcida não acreditava, mas era verdade e o jogo seguiu empatado, tendo que ser decidido em cobrança de pênaltis. Sócrates e Júlio César desperdiçaram para o Brasil e pela França apenas Platini não marcou. O Brasil estava eliminado de mais uma Copa do Mundo. Para Júnior, o que faltou foi um pouco de sorte e mais criatividade. Uma seleção muito menos criativa, uma seleção muito mais tática. Quer dizer, que talvez não tenha tido, vamos dizer, a dose de sorte suficiente, porque no jogo, inclusive, que a gente foi eliminado contra a França, nós tivemos, durante o jogo, uma oportunidade, depois dos pênaltis, a oportunidade de poder se classificar. Para o técnico Tele Santana, o primeiro pênalti foi realmente decisivo. Esse pênalti fez com que nós perdêssemos a Copa, porque se fizéssemos o gol, estaríamos na Copa, seguindo na Copa, mas perdemos. Para o jornalista Odemário Toguinhós, grandes estrelas do time brasileiro deixaram a desejar na hora da decisão. Quem ganha normalmente perde são os jogadores. Não é? O treinador entra com um pequeno erro dele, mas é um jogador. Naquela fase o Zico também não estava bem. Tudo bem. Nós fizemos boas partidas, mas os momentos decisivos, aí é o craque que vai decidir. Aí quem tem que decidir é a estrela. A Copa do Mundo sempre foi assim, uma estrela que leva o time, dá arrancada para o time. Nós, infelizmente, nessa Copa não tivemos essa estrela. Então fizemos até boas partidas, mas no momento decisivo das grandes estrelas, eles não justificaram a confiança que tínhamos nele. Por ter perdido tal pênalti, Zico foi acusado de displicente na cobrança e responsável pela eliminação do Brasil. É o próprio Zico quem esclarece. O que houve ali foi eu estava entrando naquele momento e não estava, talvez, no clima da partida. E tenha batido de maneira errada, no sentido de ter colocado a bola muito devagar. E escolhi um canto. E talvez tenha... É desperdiçado a cobrança porque também o Batz adivinhou, foi para aquele lado. E a bola não pegou bem no meu pé e acabou indo quase que no meio do gol. Mas em nenhum momento houve essa displicência, ou autoconfiança, otimismo, coisa assim. Inclusive na véspera do jogo, a gente sempre fazia muitos treinamentos de cobrança de pênalti e eu tive um ótimo aproveitamento. Então... O que acontece é o clima do jogo realmente, que é outra coisa você estar jogando, sentir o jogo e entrar como eu vinha entrando naquela Copa do Mundo. Curiosamente, nas quartas de final, somente o jogo Argentina-Inglaterra não precisou ser decidido nos pênaltis. Na verdade, foi um gol de mão de Maradona que decidiu a partida. O juiz não percebeu a malandragem do craque argentino e validou o gol da vitória que eliminou a Inglaterra. Final, Argentina 2, Inglaterra 1. Depois do jogo, Maradona disse que fez o gol com a cabeça e com a mão de Deus. Mas a malandragem não tirou o brilho do primeiro gol de Maradona naquele jogo. Ele veio com a bola dominada desde o campo argentino, driblando quem aparecesse pela frente, incluindo o goleiro Peter Shilton. Vários ingleses batidos e Maradona tocou para o gol vazio. Um verdadeiro gol de placa. Nas semifinais, Argentina e Alemanha venceram Bélgica e França pelo mesmo placar de 2-0 e se classificaram para a grande finalíssima. Com esse hino argentino, Alemanha e Argentina entraram em campo para a grande final. Depois de 90 minutos de muita emoção, a Argentina, comandada pelo talento de Maradona, venceu os alemães por 3-2, se sagrando bicampeã mundial. Como Garrincha em 62 no Chile e Pelé no México em 70, Maradona praticamente ganhou a Copa de 86 para a Argentina. Para o Brasil, a Copa do México marcaria o fim de uma das maiores gerações de craques do futebol brasileiro. Zico, Falcão, Júnior, Sócrates, Toninho Cerezo, Reinaldo, Leandro e outros passariam para a história mesmo sem ter conquistado uma Copa do Mundo. Mas para 90 na Itália, o futebol brasileiro se renovaria mais uma vez e a esperança de outro título voltaria a contagiar a torcida. sambando com a bola no pé. Gol! Brasil! Gol de Paragarincha! Para o fundo, Pelé! De cabeça para Pelé! Pelé tem que estar aqui, Paragarincha! Para o Brasil!